aquilo já está acionado o ponto para ataque. Fila autorizado, táxi, reporte alinhado, cabeceira 17, até o alinhamento. Fila autorizado até a cabeceira 17, reportar alinhado e pronto. Bosqueiro alinhado e pronto na 197. Golf Kilo está autorizada a decolagem, o vento é 190 graus, 3 nós. Bosqueiro vai iniciar. Oscar Golf Kilo decola de Salvador 59, chame o controle 199 decimal 8. 199 decimal 8, tenha um bom serviço, senhor. Muito obrigado. Oi, Salvador, Oscar Golf Kilo. favor, que quilo suba ao 080 na saída Coral. Coral 80, Golf Quilo. Romeu Golf Vitor, chame o centro Recife 12545, alterne 12685. Golf 12545, alternado 2685. Até você, seu bom dia, senhor. Controle Salvador, bom dia, Gol 1804, centro da Vilete. Bom dia, 1804, identifique, desça ao nível 040, chegada bom. Desce no 040, 1804, solicita fazer o R-Nave, então, 0. Entendi. Eco Serra Tango, pronto para a cópia. Eco Serra Tango está autorizado, nível 090 para Aracaju, decola da pista em uso no 7 pela saída Conde, aerovia Golf 677 para a saída Conde, repito, com curva à esquerda após a decolagem. Frequência do controle 119 decimal 8 e seu transponder é o 0163. Bom dia, no 7 no 5, identifique, desça ao 050, chegada bom. 50 na chegada bom. No 804, desça para 2.500 pés, ajuste de altímetro no 0 no 3. Após pelo servidor 366, informa final renave. Descendo a 2.500, no 0 no 3 no altímetro, após pelo servidor 366, para trás, iniciando a renave no 804. No 7 no 5, nesse mantém o 040. 040, 040. Táxi Serra Tango, está autorizado o táxi até a cabeceira 17. Reporte alinhado e pronto. Vai passar o 366 no momento, o voo no 804. Complete finais de nave, chame de Torre Salvador e 198 decimal 6, voo no 804. 1186, bom dia. Salvador, approach American 980, pass through flight level 180 for flight level 100. American 980, Skunk Ident, down level 040, via Bump Arrival, altimeter 1013, American 980. 1013, flight level 040, American 980. O no 7 no 5, desça para 2000 pés, chegada Bump. Autorizado o localizador, reporte estabilizado. Vendido para 2000, da Bump. Informe com campo à vista, chuva leve sobre o aeródromo, o vento no momento está de 220 com 2 nós, o 1804. Vamos à nave que está na noite, rapaz. Salvador, bom dia, é o TAN 3171. Salve Salvador, bom dia, TAN 3171. Tanta é 271, prossiga. A gente mantém a Xerra Tango. Bom dia, TAN 3517, sua identificação, chegada Bonf, desse manter o nível 050. Altímetro no 013. Ok, na ponte. 3171 no informação Juliette, aguardando Guarulhos. Quem tem 3171 no Guarulhos, 340 será coordenado, guarde cópia. Oi, as luzes estão acesas da pista? No brilho máximo. Pronto. Já estou te avistando. Avistou o gol no 804. Tem livre pulso, pistão no zero, vento variável com dois nós. Gol no 804. 804. localizador, gol 1-7-1-5. 7-5, complete ali a sem glide, 2-1-8-3-0, gol 7-5. 2-3, obrigado. Luno 804, solo aos 1-8, libera a direita, chame solo 1-2-9, confirme as condições da pista. 2-1-9, solo, pista, por enquanto tá ok. Ok, obrigado. Parte, temos outra aeronave passando Simbra. Após o pouso dela, eu vou autorizar a sua decolagem, ok? Padrão no zero. Está autorizado, então pode prosseguir em frente via pista. Reporte livrando a pista, o Eco Serra Tango. Pode livrar na 35. Do Parque Tango Lima. Boa noite, 04, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, posição 03, pode ser via Índia, táxi via Índia para o 03. Índia para o 03, boa noite, 04. Liga, perdeu o contato com o centro, está batendo 150. Mike Tango Lima, adicione identificação, desça até o nível 060, chegada Bonf, 259 e 2. 060, Bonf, identificou o Mike Tango Lima. 060, está autorizado. 060. Salvador, gol 7, não sei. Prossiga. Sem contato com a torre, autoriza o pouso aí. 119,6, sempre corrigindo, 118,6. 118,6. Salvador, bom dia, gol no 7-5. Gol no 7-5, bom dia. Tem seu tráfego à vista, o vento no momento é variável, com 2 nós, chuva sobre o aeródromo. Cheque o 30, pouso livre, cabeceira no 0, gol no 7-5. Achado, trabalho. Sente. Total 990, informo que não tem indicação do seu modo Charlie. Da 3171 está autorizado Guarulhos, nível de voo 340 via Upper Whisky 50. Decolador no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição de NER 5536, transponde o controle 1-9-8. Controle Salvador, né? 3153, formação Juliette, 170 para uma centena, bom dia. Tinha quem modulou para o controle? Modulou 3153. 3153, bom dia, aciona identificação, chegada Bonf, até o nível 060, ajuste 1013, redução 250 nós. 250 nós, chegada Bonf, identificou 3153. Total 9910, agora recebe seu moto Charlie, passando nível 170. Afirmativo, senhor, então descida autorizada por nível 070, velocidade agora 250 nós, mantendo. 9 na escuta. Afirmativo, senhor. Vicente, nível 340 Campinas. Afirmo. Vicente, será coordenado, por gentileza, comandante. Evite chamar entre o cotejamento para não prejudicar o entendimento, ok? Pode ser? Afirmativo, até aguardei, senhor. Ficou um tempo parado, eu chamei. Vicente, será coordenado 340. E aguarde, escuta a informação em curso, aquilo agora atualizada. Afirmativo. Tango. Uno 715 no solo aos 22, libere a pista e chame solo 1219. Libera e chama 1219, gol 715. Solo, Eco Serra Tango. Eco Serra Tango, aguarde para o senhor prosseguir no pátio principal, ok? Afirmativo. Tango Lima, desse manter o nível 050. 050, Tango Lima. O Eco Serra Tango, continue seu táxi até o través do portão 612. Gente, até o través do portão 612, Eco Serra Tango. Oscar Golf Kilo, controle. Oscar Golf Kilo 54 milhas, sudoeste de Salvador, serviço já está terminado, mantém a nível de voo 080 e Léus agora na frequência 1201. 1201, grato, bom serviço. Grato, bom voo. 1715, prossegue táxi via Alfa, reporte entre táxi 6 Juliette. Alfa, reporte entre Juliette, bom 1715.